quando elas são meninas e fazem festinhas para nos consolar. Mostram todo o seu carinho e com um beijinho nos ensinam a amar. Sem mulher não somos nada, com certeza penso eu. Por isso viva as mulheres, dizem todos, digo eu. Por isso vivem comigo. Viva as mulheres, viva as mulheres. Todos nós gostamos delas. Viva as mulheres, viva as mulheres. E se andam assim jeitosas, viva as mulheres, viva as mulheres. Não somos nada sem elas. Viva as mulheres, viva as mulheres. Gosto da maneira delas, bonitas e belas, não há que escolher. Mas qualquer uma mulher, se o que ela quer, nós podemos ter. Uma mulher ao nosso lado, a vida vai melhor assim. Por isso viva as mulheres, acreditem que é assim. Por isso vivam comigo. Viva as mulheres, viva as mulheres. Todos nós gostamos delas. Viva as mulheres, viva as mulheres. E se andam assim jeitosas, viva as mulheres, viva as mulheres. Não somos nada sem elas. Viva as mulheres, viva as mulheres. Nós gostamos delas. Viva as mulheres, viva as mulheres. E se andam assim jeitosas, viva as mulheres, viva as mulheres. Não somos nada sem elas. Viva as mulheres, viva as mulheres. Por isso vivam comigo. Viva as mulheres, viva as mulheres. Todos nós gostamos delas. Viva as mulheres, viva as mulheres. E se andam assim jeitosas, viva as mulheres, viva as mulheres. Não somos nada sem elas. Viva as mulheres, viva as mulheres. Tenho que votar com o canal 2. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Que hoje não sou de ninguém, se me deres um beijo teu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Que podes chegar a alguém e levar o que é meu. Minha senhora, eu penso que está na hora da sua filha ir para o baile sozinha. Eu lhe prometo que quando ela for embora, a ponho em casa tal e qual como ela vinha. Eu sou solteiro, bonito e bom rapaz, apenas quero ir para o baile dançar. A sua filha é um amor, não falta quem lhe queira pôr a mão em cima e sua boca beijar. Mas eu prometo, pode crer, não deixo isso acontecer. A sua filha só eu lhe posso mexer. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Que hoje não sou de ninguém, se me deres um beijo teu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem.

bom, tique bom, bom, bom, tique bom, tique bom, tique bom. Canal 2. Yeah, whoa, come on now. This is my kingdom. É com o duro mais curtir, porque balança, ninguém consegue sair. É ritmo novo, tem o sabor do verão. Entra na dança, faz ouvir o coração. Encosta bem a mim, para sentir o teu calor. Com esse jeito assim, não há nada melhor. Essa cintura mexe, mexe igual eu nunca vi. Eu tô doido com o duro, eu sou todo para ti. Ai, ai, ai, dança com tenho muito para dar. Cuidado,

Eu vou gozar, hoje eu não paro. Nem que a vaca tussa, nem que a porca.